baile, invadindo o baile, de boné e style. Bad boy, tipo as estrelas na night. Me filma Spike, brilhando no mic. Bad boy, sem dó, a rua é o lema. Eu roubo a cena, eles são só Skype. Bad boy, sou da paz, esse é o tema. Mente pequena, nem vem pro fight. No meu tempo de moleque eu usava bad boy. Eu usava bad boy, eu usava bad boy. Evolui, fiquei foda, eu sou um bad boy. Eu sou um bad boy, eu sou um bad boy. No meu tempo de moleque eu usava bad boy. Eu usava bad boy, eu usava bad boy. Evolui, fiquei foda, eu sou um bad boy. Eu sou um bad boy, eu sou um bad boy. Na pole vem sendo veloz, correndo por nós, do povo um herói. Bad boy, meu jogo inflama, destrói. A rua chama por nós, a lua clama minha voz. Bad boy, sou novo na selva, o império ele constrói. Leão curte a vida, não pode. Base criativa, heróis. Bad boy, filma bola, mas temo respeito, baixa a voz. Brasil eu boto a voz, esses moleque eu gero um bad boy. No meu tempo de moleque eu usava bad boy. Eu usava bad boy, eu usava bad boy. Foda, eu sou um bad boy. Eu sou um bad boy. Eu sou um bad boy. No meu tempo de moleque eu usava bad boy. Eu usava bad boy. Eu usava bad boy. Evolui, fiquei foda. Eu sou um bad boy. Eu sou um bad boy. Eu sou um bad boy. Baile, bad boy, bad boy. Baile, bad boy, bad boy. Baile, bad boy, bad boy. Baile, bad boy. Baile, bad boy, bad boy. Baile, bad boy, bad boy. Baile.